longe de você. Eu peço socorro, mas é só te ver. O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo. Que santa aventura, se deu pra tocar no boteco. Faz uma semana que eu quero te ver. Agora só sentindo falta de você. Mandar mensagem, um sinal, um recado na caixa postal. Eu, sabendo que você não tá bem, tá sentindo a minha falta também. Do meu calor, do meu carinho, dos beijos quentes que eu te dava. E é sabendo foi um bom negócio andar de boca em boca por aí. Mas não tô aqui pra te julgar. Foi nesse tempo eu também me diverti. Mas não dá certo, mas melhor parar. A gente se acha, meu, para por aqui. E a gente se ama, não dá pra negar. Então peço desculpa se eu te fiz chorar. E longe de você, eu peço socorro, mas é só te ver. O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo. E só de pensar, eu vou te perder. Não quero aceitar ficar sem você. E só de pensar, dá uma saudade. Se quiser voltar, não pega fila, você tem exclusividade. Faz uma semana que eu quero te ver. Agora só sentindo falta de você. Mandar mensagem, um sinal, um recado na caixa postal. Eu, sabendo que você não tá bem, tá sentindo a minha falta também. Do meu calor, do meu carinho, dos beijos quentes que eu te dava. E é sabendo foi um bom negócio andar de boca em boca por aí. Mas não tô aqui pra te julgar. Foi nesse tempo eu também me diverti. Mas não dá certo, mas melhor parar. A gente se acha, meu, para por aqui. E a gente se ama, não dá pra negar. Então peço desculpa se eu te fiz chorar. E longe de você, eu peço socorro, mas é só te ver. O tempo para, a boca seca, o peito pega fogo. E só de pensar, eu vou te perder. Não quero aceitar ficar sem você. E só de pensar, saudade, se quiser voltar, não pega fila, você tem exclusividade.